Capítulo 1. Um mundo ferido. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3, verso 23. Quando ligou no noticiário esta manhã, o que você ouviu? O canal de TV estava transmitindo histórias que a fizeram se sentir bem. Ou você viu também muitas histórias desagradáveis? Não sei se isso vale para você, mas toda vez que eu ligo a TV, ouço notícias ruins. As manchetes falam de assassinatos e guerras, políticos corruptos, drogas, assaltos, abusos sexuais. Notícias ruins não faltam. E isso não vale apenas para TV, jornais, as entrevistas ou biografias publicadas sobre pessoas que passaram por tempos difíceis. Não precisamos ir longe dentro do nosso próprio círculo de amigos para encontrar alguém cuja vida foi afetada por algo ruim. Talvez isso tenha acontecido com a sua própria vida. A verdade é que vivemos num mundo ferido e todas nós somos produtos de sua depravação. Cada uma de nós não só lidou com as repercussões dos atos ruins de outra pessoa, mas também, se formos sinceras com nós mesmas, vemos que os culpados nem sempre são os outros. Oprah nasceu de um casal de adolescentes solteiros na região pobre rural de Cochico, no Mississippi. Incapazes de a sustentarem, seus pais a entregaram a vários membros da família durante a sua infância. Aos 9 anos de idade, Oprah sofreu abusos sexuais de vários homens de sua família. Em vez de contar isso para alguém, ela canalizou a sua dor e raiva em atos de rebeldia, incluindo o uso de drogas e promiscuidade. Aos 14 anos, ela deu à luz a um garoto prematuro que morreu após o nascimento. Enquanto segurava seu filho morto, Oprah decidiu mudar de vida. Jurou que faria tudo o que pudesse para se libertar do ciclo de pecado e destruição ao qual estivera presa havia tanto tempo. Ela se dedicou aos estudos, venceu o concurso de beleza Miss Black Tennessee e se tornou a primeira apresentadora negra de um noticiário em Nashville, no Tennessee. Depois recebeu seu próprio programa de TV. Ganhou Golden Globes e Emmys, lançou sua própria revista, fundou várias organizações de caridade, inclusive uma escola para meninas na África do Sul, e foi nomeada uma das mulheres de maior influência no mundo. Hoje, essa jovem mulher tem um dos nomes mais conhecidos do mundo, Oprah Winfrey. Oprah influenciou nossa cultura e transformou inúmeras vidas com a sua história inspiracional e com a sua alma benevolente. Imagine o que teria acontecido se ela tivesse permitido que o seu passado, a pobreza, o abuso e suas próprias escolhas ruins definisse o que ela podia fazer com a sua vida. Ela não só teria perdido tudo o que Deus planejou para ela, mas também muitas pessoas jamais teriam sido transformadas. Primeiro, você já conheceu pessoas que permitiram que o seu passado ditasse de forma negativa as escolhas que fizeram para o seu futuro? Segundo, ao iniciarmos esse estudo, faça uma avaliação da sua vida. Houve um evento no seu passado que dramaticamente influenciou o modo como você interage com o mundo? Você se sente ferida e carente ou restaurada e completa? Você está pronta para descobrir todas as maravilhas que Deus preparou para a sua vida? Todas nós temos um passado, uma história de pecado que danificou a nossa vida. A verdade é que, por causa da decisão de Adão e Eva de desafiar Deus, nascemos com uma herança pecaminosa. Todas nós fizemos coisas erradas e todas nós sofremos com os erros cometidos por outros. E nem sempre é fácil superar as repercussões disso. Talvez a nossa vida não seja material para uma biografia como a de Oprah, mas não importa se viemos de uma infância de pobreza e abuso ou de privilégio e amor. Nós somos pessoas pecadoras que precisam de um Salvador. Certo dia, uma mulher samaritana foi confrontada com seu passado quando foi pegar água num poço. Enquanto estava enchendo seu vaso, um estranho se dirigiu a ela e lhe pediu um copo d'água. Leia o relato de João nesta interação, em João 4, dos versos 4 a 38. Terceiro, imagine essa mulher conversando com o estranho, achando em vão que ele não sabia nada sobre suas circunstâncias. Ela não sabia que estava falando com Jesus, que conhece cada detalhe da nossa vida. O que Jesus disse a essa mulher sobre o passado dela? O que ele lhe diria sobre seu passado, querida leitora? Quarto, nos versículos 28 a 30, o que a mulher diz e faz? Como seus atos revelam que ela finalmente reconheceu Jesus como Messias? Quinto, ao longo de sua conversa, a mulher insistiu em interpretar literalmente tudo o que Jesus dizia, enquanto Jesus tentou ajudá-la a reconhecer o sentido verdadeiro por trás de suas palavras. Enumere os significados literais e as traduções espirituais das coisas sobre as quais eles conversaram. Sexto, alguma vez você se sentiu tão cega pelas circunstâncias como a mulher samaritana e que foi incapaz de reconhecer Deus em sua vida? Como a mulher samaritana que teve dificuldade de enxergar além de suas circunstâncias e reconhecer Jesus como Messias, nós também às vezes temos dificuldades de ver Deus no meio do nosso mundo danificado, especialmente o Deus cuidadoso e amoroso. Mas a verdade é que Deus nos ama e nos restaura se confiamos nele. A Bíblia está repleta de histórias de redenção. Desde Maria Madalena até Paulo, podemos ver como Deus usa pecadores nas situações mais improváveis para provocar mudanças em suas vidas e nas vidas de outros. Sétimo, você acredita que Deus pode restaurar o seu passado danificado e curá-la por inteiro? Existe algo em seu passado que você acredita ser grande demais para que ele consiga lidar com aquilo? Oitavo, quando pensa em seu futuro, que tipo de planos acredita que Deus tem para você? Leia Jeremias 29, verso 11. Sempre que você duvidar do seu futuro, lembre-se desse versículo. Para aprofundar o tema, em nosso mundo há muita dor e muitas feridas, mas nem sempre isso acontece de forma dramática. Às vezes, uma dor duradoura pode ser causada por algo tão simples quanto um pai que trabalha o tempo todo em vez de passar tempo com seu filho, ou por crianças que ficam zombando uma das outras no parquinho. Pense em tudo aquilo que pode ferir e como tudo isso nos remete a Romanos 3, verso 23. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Para ponderar e orar, invista alguns momentos para contemplar sua vida do ponto de vista de Deus. Você acha que Ele gosta da maneira como você se vê? Como você se comporta? O que você espera do seu futuro? Ore com a ajuda de Jeremias 29, verso 11, e peça que Deus lhe ajude a ver a sua vida do ponto de vista dele. Joias para guardar. No final de cada lição, você receberá um pequeno presente. Apesar de ser apenas imaginário, ele servirá para lembrá-la das coisas que você aprendeu. Imagine isso como um souvenir, como aqueles pequenos objetos que compramos ou trazemos de nossas viagens para nos lembrar dos lugares onde estivemos. Esconda essas pequenas joias no seu coração, pois ao contemplá-las, você se aproximará de Deus. Nosso presente dessa semana é um diário que nos ajudará a nos lembrar de que devemos registrar o nosso progresso. Após cada lição, escreva algumas palavras que lhe ajudem a lembrar o que você aprendeu e até onde já chegou. Acredite, temos um caminho empolgante a percorrer e você não vai querer perder isso.